Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui na SPSR, e hoje temos uma série de títulos novos para oferecer. Serão poucos, mas longos e interessantes. Começamos com Subtractive Let. Pertence ao canadiano Stephen Hummel, ele que funda música eletrónica a guitarras extensas, cheias de loops, com algumas gravações de campo, do último de Subtracted Let, chamado Sustain Release. Abrimos o entranse de hoje com The Mountain and the Sky. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Estreia por aqui da Sustain Release, o último título para Subtractive Lead e o tema The Mountain and the Sky. Seguimos depois para o alter ego do berlinense Christoph Berg. Em nome próprio faz uma música mais redonda e melodiosa. Sob título Field Rotation, as sonoridades são mais penumbrosas. Seguimos em frente com Field Rotation e o título Fatalist, de Repetition of History. Continuamos com The History of Repetition. Depois de History of Repetition de Field Rotation, título novo por aqui, Anthem pertence ao ucraniano Oleg Spudeiko, um autodidata. Alter ego Hanely, em Anthem, fez uma espécie de autoterapia. Ouvimos Anthracite e seguimos com um músico português chamado Francisco Sales, licenciado na Escola Superior de Música de Lisboa, em jazz, vive agora em Londres, é um virtuoso na guitarra acústica e elétrica, faz já parte da banda icónica Jazz Incógnito. Depois de apadrinhado por Jean-Paul Monique, mais conhecido por Bluey, que carimbou a sua primeira edição, Valediction, traz agora Miles Away. O título diz muito. É resultado das viagens que tem feito nos últimos anos de Francisco Sales. Seguimos em frente com o novo disco Miles Away e o tema Black, Yellow and Green. Thank you.

Ouvimos Gillian Anderson, a atriz conhecida dos X-Files, a ler a nota suicida de Virginia Woolf. Já estamos dentro da música de Max Richter, que foi banda sonora para uma coreografia de bailado de Wayne McGregor. É também disco, aborda três obras de Virginia Woolf. Seguimos com The Waves e o tema Tuesday.